Radio Casu presenta el siguiente programa. Thank you. chiste. Se eu fosse cartilha, caminho para Las Vegas, se encontrasse na rua, eu te... I don't know.

Presentado por Radio Caso.